estamos aqui. A caminhada foi difícil, a estrada não é fácil. É preciso muito amor pra fazer isso, eu faço. Represento em vários palcos, foi difícil continuar a acreditar. É tanta merda que é difícil aceitar. Até onde você vai, o quanto você aguenta. A pergunta se repete, todo dia a dor aumenta. Você sabe mesmo que eu falo, não precisa duvidar. Apesar de tudo isso, eu não vou parar. Fazer música de qualidade, falando a realidade. A mídia não gosta, foda-se a mídia, o povo aprova. Prefere o povo desinformado, eu sei qual é. Sem dinheiro na mão, com a polícia no pé. Com a polícia no pé, novela na televisão. Quer ter chance de vencer, otário? Então vai no Faustão. Faustão é o caralho, eu prefiro meu rolê. Com os amigos na humildade, consciente assim que é. A mensagem é direta, te seduz devagarinho. A pergunta é sempre a mesma, escolha seu caminho. Sei que já é, vagabundo morre que nem água, sabe qual é? Faço meu esquema independente, assim que é. Sobrevivente na Zona Norte, fazendo rima mais de 10 anos. Não sei do amanhã, não faço planos. Pela manhã não faço planos, mas mantenho os meus sonhos. Como a grande maioria, por um fio nós estamos. Por um fio nós estamos, mas essas merdas não precisamos. Ouvimos suas promessas, nunca saímos de onde estamos. Questionamos, assumindo o compromisso pelo que lutamos. Pegar de volta tudo que nós conquistamos. A caminhada é difícil, a estrada não é fácil. Fazer o que é preciso, eu faço. Nada fácil, é fazer o que eu faço. Pode crer. A caminhada é difícil, a estrada não é fácil. Fazer o que é preciso, eu faço. Nada fácil, é fazer o que eu faço. Hoje são eles que vendendo seu talento. Como minha mãe faz sua pintura, minha rima eu faço na rua. E na rua não é fácil, é que é cada um na sua. Com respeito e humildade, tu consegue sempre ir longe. Me dizia um amigo do peito, é do bonde. Até 8 da manhã eu ouço tiros como no Vietnã. Como posso fazer planos pra amanhã? A sociedade cagueando e o governo vira as costas. Se morrer mais um aqui, a mídia até gosta. Mais um vilão pra fazer sucesso no Linha Direta. Ou talvez encher o horário do Cidade Alerta. Se a guerra é um sucesso, pra que acabar com ela? Quem morre mais é sempre a gente, não vou ser comédia. Você se sente bem seguro no seu carrinho blindado. Grade no seu condomínio, circuito fechado. Como espera estar seguro com a guerra do seu lado? Vira as costas pra verdade que o preço vai ser alto. Seu preço vai ser tão alto que estoura a inflação. Corrupção, quero ver quem vai bancar sua ilusão. Um castelo de areia desabando no sequestro relâmpago fora de plano. Tragédia é o som do meu piano. A caminhada é difícil, a estrada não é fácil. Fazer o que é preciso, eu faço. Nada fácil, é fazer o que eu faço. Precisamos disso, olho vivo pra... A caminhada é difícil, a estrada não é fácil. Fazer o que é preciso, eu faço. Nada fácil, é fazer o que eu faço. Pode crer, tá valendo, véi. Muito obrigado. A caminhada foi difícil, a estrada não é fácil. Fazer o que é preciso, eu faço. Nada fácil, é fazer o que eu faço. Demorou um pouco, mas estamos aqui. A caminhada é difícil, a estrada não é fácil. Fazer o que é preciso, eu faço. Nada fácil, é fazer o que eu faço. É fazer o que eu faço. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Mais ou menos por aí.